Tá, quanto mais então mais vale o esquilo de Zulu para cancelamento? Estão modificadas as regras, descida para o tráfego, esquilo Zulu. Ciente, descida para o tráfego, esquilo Zulu. Mas se preferência ainda manter a presente proa, somente para a coordenação e evitar por simultâneo com a aeronave seguindo para 190. Ciente, vai manter a presente proa, Zulu. Veracruz, pronto para a cópia. Uniforme, máquina informe, Salvador, Veracruz, 1000 pés, decolagem número 7, primeira curva direita, corredor Axé, 0126 no transponder, 109.8 ao controle, uniforme, máquina informe. 1000 pés, decolando na curva à direita, Axé ao corredor, 0126 no transponder, 109.8 ao controle, uniforme, máquina informe. Pátio 5, PLB? Positivo, pátio 5, única bota. 10895 agora para acionamento táxi, bom voo. 10895, certo. Trip 5217, via Juliette, posição remota. Quando lá tem sinalizador. Ok, via Juliette na posição remota. Vai ficar atento ao sinalizador. 5217. Então 3663, prossegue em frente. Ingressa taxiway Índia, segunda esquerda, 02 ao portão. Gente, prossegue em frente. Ingressa na Índia, portão 02. Controle, só confirmando a frequência da torre, principal mais de pronto. 1 no 8, decimal 95. 3, 9, 3. Autorizado, reporta para ingresso, pistão no 7, Vitor, Índio e Juliette. Coxa na 63, no 2, solo aos 33, próxima direita, 1, 2, 1, décimo ao 9. Livrar, chama o solo, graça, 63, 9. Livre acionamento, chama pronto para o táxi. O uniforme, Mike, uniforme. Informou 073, livre decolagem da 10, vento 050 graus com 08 nós. Iniciando, 9073. Portenza, táxi e Juliette. Opa, Juliette, chamará, 63, 10. Tá vindo para a cola no 7, 8 quilos de luz. Tente, aguarde para conseguir a pista no 7. Então 3259, com flash LS, chama torre 1895. Então 3259. 3259, torre 1895, tá logo. Tá. O esquilo Zulu à vista aí à sua esquerda, próximo largo do tanque, aeronave Airbus Latam. Passarido 2223, autorizado pouso, pistão no 0, vento 040 graus com 07 nós. Livre pouso, passarido 2223. Dará para conseguir prosseguir para 100 pousos simultâneos, ok? Chame agora a torre, 1895, tem um bom pouso. Sim, senhor, grato pela coordenação, bom dia, Zulu. Olha. Vitorinho e Juliette, alinha e mantém cabeceira no 7. Sou em Salvador, bom dia, Papatango, uísque, quilo, Zulu. Capatango Whisky, quilo Zulu, bom dia. Ingresso final da 1-7, reporte estabilizado, ajuste no 0 no 3. Ingressará na final da 1-7, reportará estabilizado, Zulu. Doutor, espio por banda esquerda para interceptar a radial 350. Voo 9073, contato, tudo mantém nível 390, voo 9073. Variação visual nos mínimos. E chuva leve sobre o campo, um chuvisco. Aguarde cópia, é o próximo. 6302, próximo a Juliette. Prossegue em frente, Índia 03 ao portão, Oxené 6302. 6302, adiante, Índia para o 03, obrigado. Eco, Alfa, Oscar, livre acionamento, chama táxi. Saredo 2223, solo aos 36, direita 121, décima 9. Direita 219, grato. O Elfo, você está assinado por contato. Vou bater. Autorizado o táxi, aporta no ponto de espera da Batá para ingresso. E o Eco Alfa Oscar. Tem alguma favor aqui, valeu. Sol Salvador, bom dia, passarelo 2223, de bronze, escuta. 2223, passarelo, táxi via Alfa Juliette, posição remota. Quando lá tem sinalizador? Alfa Juliette para a remota 2223. Como número 2 para pouso 917? Afirmo sim, condições. Gente, continua a aproximação aguardando o estão 917 livre, o uísque que usou. Continuará aproximando o Zulu. Está 3859, pista livre, autorizado na 110, vento 020 graus, meia dúzia de nós. Livre pouso 910, tá? Controle com 1923. 0-0, autorizado Guarulhos. Decola da 1-0 com curva direita. A da El Leda. O Via Amper Whisky 5-0. Após Leda, me deve. O transponder 5-0-1-2 e o controle Salvador 0-8. O 1-9-2-3. Correto, cotejamento. Repórter quando pronto. Pressionamento post, gol 9-2-3. Solo gol no 4-3-5. Portão 5. Informação é a 9. Autorização e El. Pronto, cópia, gol no 435? Prossiga, gol no 435. Gol no 435, Salvador Ilhéus, autorizado nível 240, decolagem da 10, primeira curva direita. Peixeira saída da El Leda, após Leda voa direto Ilhéus. 5013 no transponder, o controle em 1-9-8, gol no 435. Qual transponder? 5013. Gente, autorizado, Ilhéus, no 240, decola da 10, a primeira direita, da El Leda, voa direto, Ilhéus. 5013, o transponder, controle 198, voo 1-4-5, portão 5. Correto, cotejamento, reporte quando pronto, para acionamento, push, voo 1-4-5. Portarão 1-4-5. Solo Salvador, Papa Romeu, de Machado, de autorizado, táxi, reporta no ponto de espera da Papá, o uniforme, Mike uniforme. Papá, no ponto de espera, Papá, uniforme, Mike uniforme. Gente, mantendo a regra de voo visual, temos tráfego no setor aí, mantendo, subindo para 1000 pés. É um PA-32, esteja atento. E aguarde cruzar com o mesmo, após cruzar, aguarde para transferir a exposição de frequência da torre. Mike Abudão. Gente, então chame torre 118 decimal 95. Responde a 5007. O controle é para 198, Lima Charlie Victor Patrício, pronto para acionamento? Pronto para acionamento. Confirme? Estamos prontos. Reposto segundo plano para o táxi. Solo, TAM 3859, livrando a sua escuta. Afirmativo, TAM 3859, táxi via Alfa, reporte antes da táxi 6 Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3859. Reportando para a base da 1-7. Televicto confirmando, é um Sirkovski. Ok, confirma, olha o patrão, Sierra 76, que forte. Próxima Juliette, 3859. Afirmativo, tem 3859, está livre até o 07, o portão. 07, obrigado. 2085. 2085 é o picape, a primária qual é? Primária. Mar é 125 decimal 45, alternando 12685. Obrigado. Delta visual com aeronave pista 17, o Bravo Eco 20. Afirmativo. Sente, inicialmente mantenha o setor próximo à cabeceira 17, aguardando a decolagem da aeronave, ok? Do 4298, autorizado final LS X-Ray. Autorizado X-Ray, 4298. Autorizada a decolagem pista 17, o vento norte com 5 nós. Para coordenação em pouso, Vitor e Juliette. Azul 4298, autorizado final ILS X-Ray, informa chuva leve no aeródromo, operando o visual nos mínimos. Gente, 4298. Gente, mantenha o uniforme, Mike uniforme. O Mike Eco Delta autorizado pouso, pistão no 7, o vento 01 no 0 graus com 05 mais. Papa Romeo Eco Alfa Oscar decola os 44, chama agora o controle 119 decimal 8, bom voo. Chama controle 198, bom dia, Eco Alfa. Controle, bom dia, Eco Alfa decolou, tá passando 1000 pés, curvando à esquerda. Alfa Oscar, saindo no código normal 5561, subindo para o nível 180. Código normal transponder acionado e subindo para o nível 180, é composto. Voo Brasília, autorizado nível 320, decolagem da pista 10, pista em uso. Após a decolagem, vai manter a proa, decolagem até 2000 pés, após curva esquerda, para interceptar radial 350 até 20 milhas de Salvador. Após 20 milhas, voa direto posição Albo. Após Albo, direto Nizza. Após Nizza, Puido, conforme o plano. 5025 no transponder e o controle em 119.8, Oceania 6225. Então está autorizado Brasília, o nível 320, decolando da 10, mantendo a proa até 2000 pés, após curva esquerda, para interceptar radial 350 até 20 milhas DME de Salvador, para as posições Albo, Nizza e Puido. O transponder 5025 e controle 1980, 6225. Correto, cotejamento, posição 01, confirmando? Afirmativo, portão 1. Após quando pronto para acionamento, puxa, Oxenia 6225. Reportará 6225. Salvador Azul 4298, 3 milhas para Simbra. a bordo, Índia Nova, eu te espero na... Gol de Paripe, para ingressar no corredor Interlagos, Índia Nova, Alfa. Salvador Azul 4298. Sole Salvador 4298. Confirme? O 4298 já na final do X-Ray aqui não consegue contato com a torre 186, não, nem 1895. A frequência é 1895, 118, decimal 95, até o meu posto. Também não consegui contato nela, vou tentar de novo. É, não consegui. 1895. Vai tentar de novo. Torre Salvador, Azul 4298. Azul 4298 é a torre, como recebe? Agora alto e claro. Gente, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, pistão no zero. Olha. Ciente, livre pouso, pista 1-0, vento 0-3-0 graus com 0-5 mais. Leve pouso no 0, 4-2 na vez. Está no farol da barra. Mil pés, reportará farol da barra, uniforme. Salvador, copiou o passarelo 2-2-2-3. Passarelo 2-2-2-3, agora sim. É, a intenção é conquista no 2-6-0? Afirmo, estamos na remota do 4, 6 da novembro. Passarei 2-2-2-3, Salvador Conquista, autorizado nível 260, decolagem da 1-0. Primeira curva direita, perfil da saída Gole, Eval, após Eval, direto Conquista. 5-0-1-0 no transponder, 119-8, o controle, o passarei 2-2-2-3. Passareiro. 6-3-1-1 6-3-1-1 Salvador, aguardem 07. Guardião 07, prossiga. Decolou de Ondina para o centro administrativo, 4 a bordo, 10. Guardião 07. Sente após próximo ao setor administrativo, guardião 07. Passará no centro administrativo. Correto, posição remota, após quando pronto, pressionamento, puxa, passarei 2-2-2-3. Sim, tudo bem, obrigado. Salvador, bom dia, web 5826 com a novena. 0299, solo aos 49, direita 121, décimo 9, bonita aeronave. Tá bom, 219, eu passo 219. Ok, sim, 350. Bom, agora na X-Ray, Chivalete. Alô, Salvador, 4298 Azul, Debro. 4298 Azul, muito boa tarde. Coagino, muito bom dia. Táxi via Alfa, reporta antes da Taxiway Juliette. Via Alfa, reportará antes da Juliette, 4298. Não, cabe guardião 07. Sente, frequência livre, guardião 07. Eco Alfa Oscar, direto agora, Alfa. Direto Alfa, dá presente, Papa Romeu, Eco Alfa Oscar. Controle Oceania 6200, informação November. Oceania 6200, controle, sem identificação, desse mantém 060, chegada Mari, Guadalhães X-Ray, 29013, Oceania 6200. 060, perfil Mari 6200. Passando o farol da barra, uniforme Mike Uniforme. Tem frequência de para coordenação e pouso, uniforme Mike Uniforme. Bom, obrigado. Azul 4298, ingressa via Juliette 08, portão, Azul 4298. Juliette 08, via. O Gol 1435 ao solo voltando? Escuta, Gol 435. Coordenação com a equipe de solo, vai passar um Embraer da Azul, a sua cauda, é ingressando no pátio. Assim que o mesmo livrar, tá livre seu pushback acionamento no 05, portão. 05, portão, fica do centro. O solo colégio, ele tem que estar com a apresentação 435, poderia repetir? Por favor, você foi totalmente sobremodulado. Afirmativo, Gol no 435, em coordenação com a equipe de solo, vai passar um Embraer da Azul a sua cauda. Assim que o mesmo livrar a cauda, está livre seu pushback acionamento no 05 portão. O tráfego está ingressando no pátio, ok? Ok, a porta da Azul foi autorizado para o acionamento da pista 10, Gol no 435. Obrigado. Salvador, Papa Romeo, Lima, Chagas, Vito, pronto para o táxi. Pronto para o táxi? Afirmativo. A intenção é decolagem da cabeceira ou a partir da interseção Delta? Pode ser interseção Delta. Sim, então está livre o táxi até a interseção Delta, ao Lima Charlie Victor. 1013 no altímetro, no 013, o POB? Afirmativo, confirmo, 03 no POB. 1013 na terceira parte. Na taxiway Delta, chama a torre, 10895, bom voo. Na Delta, torre 10895. Rotatório, manda geral. Oceania 32, portão 6, Recife 370, autorização. Sim, intensidade muito baixa, ou seria Oceania 6312? 6312, seria Recife 370, autorização. 350, pronto, cópia? Afirmativo. Oceania 6312, Salvador Recife, autorizado a nível 350 via Upper Whisky 58. Decolagem da 10, primeira curva esquerda. Perfil da saída Puca, transição Caju. 5030 no transponder, 109.8 ao controle. Oceania 6312. Plante, eu estou autorizado a Recife 350, Upper Whisky 58, primeira curva esquerda. Puca, Caju, 5030-198. Correto, repórter quando pronto para acionamento, puxa o portão 03. Portão 3, reportará quando pronto, puxa o back acionamento. Quilo Zulu, pátio 4, Cairu, para cópia. O Alfa Oscar, chame Recife agora na frequência 1288, alterno 26, decimal 0. Corrijo, chame Recife agora na frequência 12545, alterno 2685, é Alfa Oscar. 2545, alterno 2645, é Alfa Oscar. É, 12545 é primária, 12545, alterna 12685. 1245 é primária, alterna 71-2685. Índia November Alpha, chame torre, 118 decimal 95. 18 decimal 95 para o Índia November Alpha. Salvador Approach, Guaria Sawi, 120 descending level 1900 to Pompa. We have copy November information. Roger, coloca aí dentro, descend, mantém flight level 060 via Bounce Arrival, expect CLS X-Ray, runway 10. X-Ray Lima Fox 120. X-Ray Lima Fox 120, continuing down the level left. 60, Bounce Arrival for runway 10, obrigado. Salve Salvador, Guardião 07. Prossiga, Guardião 07. Decolou do CAB para Salvador, passando 510, todo o litoral. Tente, prossiga litoral, reporte próximo a ele. Tá bom. Passará, tá bom. Novembro com Félio, TAM 3663, Guarulhos, pronto, cópia. TAM 3663, Salvador Guarulhos, autorizado nível 340, via Upper Whisky 50. Decolagem da 10, primeira curva direita, prefiro a saída da El Leida. Após Leida, direto posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor, onde intercepta a rota para o Whisky 50. 50-16 no transponder, 109-8, o controle, TAM 3663. Correto, reforço quando pronto para acionamento push TAM 3663. Solo Golo 435 para o táxi pelo BD 74, autonomia 1228, alterna Aracaju. Golo 435. Confirmando apenas autonomia, 1228. 1228. 7, confirme intenção de pouso direto no GRAE. Afirma. Gente, Guardião 07, o ajuste no 0 no 3 está autorizado da presente a proar direto GRAE. Reporta na final para pouso. Reportará final, Guardião 07. Muito bom dia, 35221, ciência da informação, novembro. Trip 5221 Conquista, pronto, cópia? Pronto, tá, cópia. Trip 5221 Salvador Conquista, 200 nível, decolagem 10, primeira curva direita, prefira saída agora, Leval, após Leval, direto Conquista. 5043 no transponder, 109-8 ao controle, Trip 5221. Conquista autorizado, retorno da Conquista, nível 200, decolagem 10, direita após, prefira agora, Leval, após DCT. Transponder 5043, controle 119-8, 3-5-2-2-1. Cotejamento correto, posição remota, após quando pronto para acionamento, puxa o trip. Voltará quando pronto para acionamento e puxa, trip 5221. Alô, Chané, 6225 para puxa, acionamento no gate 1. 6225 do Xené? Afirmativo, 6225. Livre 01 no portão, é porto táxi. Portará táxi, 6225. Diogo no 435, próximo a história da aula 0 da pronto. 3304. Romeu Lima Charlie Vitor decola aos 1100, inicia a curva à esquerda e chama o controle 1119.8, bom voo. Ok, está curva da esquerda, controle 119.8, grato. Oi, bom dia, Golo 435, ponto de espera da 10, está pronto. Gente, mantém o ponto de espera, Golo 435. Tenho, Golo 435. O Índia November Alpha solou aos 1100, autorizado backtrack, reporta livrando parte 4. Oxané 6200, controle. Prossiga. Aproveitou para sequenciamento esquerda pro 10090, descendo para 3000. Se houver falhas de comunicações, foi para cima na marcação 090 para o final S, reduzindo para 1909. Ok, pro 10, limite que demais 090 de Simbra, reduzo para 190. Afirmo. Então, 3.